Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias. Curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia, um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Central da Biografia. Alô você, olá gente amiga, sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um Central da Biografia. Chegando o Edgar de Souza mais uma vez e a gente vai ficar juntinho, tá bom gente? Uma hora de especial com um artista da sua preferência. Hoje nós estaremos destacando nada mais nada menos que a sensacional banda Chiclete com Banana. Você está ouvindo Central da Biografia. É um Central da Biografia muito especial. Mas antes da gente começar a falar dessas feras, a gente agradece a você na tua casa, no seu trabalho, pelo carinho da audiência, ok? Então vamos lá, Central da Biografia com Chiclete com Banana. A banda formada por Bel Marques, vocalista, guitarra, violão e também compositor, Vadinho Marques, teclado, Rei, bateria, Valtinho Cruz, percussão, Deni, percussão e Lelo, contrabaixo, originou-se de um grupo chamado Scorpios, que se apresentava em festa de formatura e era considerado um autêntico conjunto de bailes. Nesse grupo já faziam parte Bel e Vadinho, que mais tarde vieram a se unir com os demais integrantes. Em 1980, abraçando a ideia de Bel de tocarem em um trio elétrico, foram contratados pelo bloco Traz os Montes para tocarem no carnaval daquele ano. No ano seguinte, o engenheiro de som Wilson Silva, irmão de Bel e Vadinho, sugeriu e pôs em prática a ideia revolucionária de fechar toda a lateral do trio com caixas de som e usar equipamentos de potência transistorizada, passando todos os músicos a tocarem na parte superior do trio, causando assim, na época, grande diferença dentre os demais, já que nesses a percussão localizava-se nas laterais inferiores e somente os músicos de corda permaneciam na parte superior. Esta foi a maior revolução do trio elétrico na década de 80. Sensacional! Chiclete com Banana! Em você quero dar saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado, muito doido e apaixonado por você. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais. Foi lindo, ficou pra trás. Você está ouvindo Central da Biografia, apresentação Edgar de Souza. Você. É não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Então diga que valeu. Da biografia. Feche os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo com amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Então vem, que eu conto o dia, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Os minutos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amando. Coração quer te encontrar. Então vem, e nos meus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Tá legal, tu me esqueça comigo assim, vem. Eu não vou. Valeu, Bertão. Como é que é? Você está ouvindo Central da Biografia. Central da Biografia. Então vem, eu conto o dia, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Os minutos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amando. Coração quer te encontrar. Então vem, que nos meus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Tá legal, Luiz Barreto, solta essa voz e canta bem. Oi. Eu não vou. Sem teu olhar pra me entender. Sem teu carinho, amor, sem você. Solidão, fazer feliz meu coração. Central da Biografia. Bem, princesa, depois que você fechou os olhos, para onde você quiser me levar, eu vou. Se quer me levar, amor, me leva pro horizonte do caminho bem distante, aonde exista só nós dois. Estou feliz, com o coração palpitando. Você me tem sempre em todos os seus planos. Penso contente em você quando preciso te ver. Vou à rua, fico na lua, à procura do teu sinal. Se me chamar, eu vou ao som que furta cor, que furta coração, que leva emoção. Eu vou, eu vou. Se me chamar, eu vou ao som que furta cor, que furta coração, que leva emoção. Eu vou, eu vou. Se teu beijo cair lá do céu e caia por cima de mim, e todo lampejo de mel e caia por cima de mim. Se teu beijo cair lá do céu e caia por cima de mim, e todo lampejo de mel e caia por cima de mim, amor. Se me chamar, eu vou ao som que furta cor, que furta coração, que leva emoção. Eu vou, eu vou. Se me chamar, eu vou ao som que furta cor, que furta coração, que leva emoção. Eu vou, eu vou. À procura do teu sinal. Se me chamar, eu vou ao som que furta cor, que furta coração e leva emoção. Eu vou, eu vou. Se me chamar, eu vou ao som que furta cor, que furta coração e leva emoção. Eu vou, eu vou. Me leva, amor, me leva pro horizonte do caminho bem distante, aonde exista só nós dois. Estou feliz, o coração palpitando. Você me tem sempre em todos os seus planos. Penso contente em você quando preciso te ver. Vou à rua, fico na lua, à procura do teu sinal. E leva emoção. Eu vou, eu vou. Se me chamar, eu vou ao som que furta cor, que furta coração e leva emoção. Eu vou, eu vou. Central da Biografia. Apresentação: Edgar de Souza. De volta, Chiclete com Banana no Central da Biografia. Em 1982, a banda foi convidada para gravar um disco. Surgiu então a vontade de mudar o nome da banda, que estava ultrapassado. Nildão, cartunista e artista gráfico, foi o responsável pelo nome, que na época criou muita polêmica. O nome Chiclete com Banana deu-se pela grande mistura de ritmos que a banda fazia com suas músicas. E com o nome da banda definido, o

De volta com você, destacando que o Chiclete com Banana sempre contou com o apoio de um público fiel, constituído das mais variadas faixas etárias e que lotam clubes, ginásios, campos de futebol, casas de espetáculos e diversos outros locais em que o grupo se apresenta. Receberam então o convite do bloco Os Internacionais, onde tocaram por 4 anos. A banda lembra com muito carinho deste tempo de convívio com o bloco. Como o Chiclete já tinha o seu próprio trio, resolveu desvincular-se de blocos de carnaval e tocar para o povão na rua, com ou sem patrocínio, pois já tinham uma estrutura montada e até sua própria produtora, a Mazana. Neste meio tempo, apareceu a proposta tentadora do bloco Camaleão. Era a oportunidade de tocar para um público diferente. Firmaram então contrato com a Camaleão, hoje sendo o bloco mais caro para desfilar no Carnaval de Salvador, onde estão até hoje. Central da Biografia, Chiclete com Banana. Está ouvindo. Central da Biografia. Apresentação: Edgar de Souza. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Cabelo pintado, meu. Cabelo embaraçado, cara colado. Rastafari, rock and roll. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Cabelo pintado, véu. Cabelo embaraçado, cara colado. Rastafari, rock and roll. Fazer a paz, fazer amor, fazer o som. É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz. Fazer a paz, fazer amor, fazer o som. Qual é a sua, meu rei? Qual é a sua, meu rei? Hey! Eu só quero passar. Bota a mão na cabeça e deixa o corpo rodar. Eu quero ouvir o índio cantando, fumando o cachimbo da paz. E a sua cabeleira, chique, chique demais. Eu quero ouvir um índio cantando, fumando um cachimbo da paz. E a sua cabeleira, beleza, é chique, chique, chique demais. Tá legal, galera, vem comigo agora. Cabelo raspadinho, cabelo pintado, derruba, vai. Cabelo embaraçado, cara colado, Rastafari, rock and roll. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Cabelo pintado, véu. Cabelo embaraçado, cara colado, Rastafari, rock and roll. Fazer a paz, fazer amor, fazer o som. É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz. Fazer a paz, fazer amor, fazer o som. Qual é a sua, meu rei? Hey! Eu só quero passar. Bota a mão na cabeça e deixa o corpo rodar. Eu quero ouvir o índio, vai, cantando, fumando o cachimbo da paz. E a sua cabeleira, chique demais, mas eu quero ouvir o índio. Diga lá! Fumando o cachimbo da paz. E a sua cabeleira, beleza, é chique, chique, chique demais. Você está ouvindo Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Na rua, e quando eu canto, ela vem me amar. É uma menina. e que me chama amor, vem namorar, que me abraça e me dá abrigo no seu olhar. Chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro meu, chicleteira ela, libera, libera, libera, libera. Chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro meu, chicleteira ela, libera, libera, libera, libera. É uma menina que mexe comigo e que me chama por bem namorar, que me abraça e me dá abrigo no seu olhar. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Vou amar esse amor chicleteiro do meu carnaval. Chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro meu, chicleteira ela, libera, libera, libera, libera. E a mão pra cima batendo o pau, chicleteiro meu, chicleteira ela. Libera, libera, libera. Chicleteiro meu, chicleteira ela. Chicleteiro meu, chicleteira ela. Libera, libera, libera, libera. O meu amor é uma cigana linda que ama a lua, ama o sol e o mar. É uma sereia que anda na rua e quando eu canto ela vem me amar. É uma menina que mexe comigo e que me chama amor, vem namorar, que me abraça e me dá abrigo no seu olhar. Joga amor! Chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Libera, libera, libera, libera. Chicleteiro eu, chicleteira ela, chicleteiro eu, chicleteira ela, chicleteiro eu, chicleteira ela, libera, libera, libera, libera. Você está ouvindo Central da Biografia. Eu deixei de te amar. Você é tudo o que vejo, o que pego, o que sinto e me faz sonhar. Ulelelele, ulelele. Passar. Quero poder. Eu deixei de te amar. Você é tudo que vejo. Você é tudo que vejo. O que pego e sinto me faz sonhar. O que pego e sinto me faz sonhar. O lelê, vem assim. O lelê, lelê, lelê, lelê, o que me importa o passar. Quero poder te abraçar. Viver esse amor adolescente, assim como o vento vai pro mar. Foi por esse amor, Bahia! E o corpo é tudo que brilha. Tão bela flor de laranjeira, teu corpo é tudo que cheira. Você está ouvindo Central da Biografia. Bem, meus amigos, de volta, de volta, de volta à Central da Biografia com Chiclete com Banana. O Chiclete, como é carinhosamente chamado, possui uma legião de fãs, cuja fidelidade se verifica no ininterrupto e constante sucesso que a banda apresenta ao longo das mais de duas décadas em que se apresenta. Chamados de chicleteiros, os fãs da banda acompanham o trabalho e os blocos onde se apresenta, onde fanáticos chegam a pagar de 50 a R$1.000 por dia de apresentação do Chiclete. Por isso que são mais de 50 fã-clubes no Brasil e mais de 10 no exterior. O Chiclete com Banana é espetacular. A gente vai com mais músicas desta super banda. Chiclete com Banana no Central da Biografia. Central da Biografia. Por isso vem. Me traz um amor. Me diz como foi a maravilha que um dia te fez flutuar. E os amores são pra quem sabe flutuar, meu bem, meu bem. Quando a gente pensa em namorar, pinta um quarto de azul com flores e sonhos pra enfeitar. E por trás das minhas paixões vejo nuvens de ilusões também, meu bem. Muitas borboletas a voar lá no céu que a gente tem. E hoje quando acordo eu te quero tanto. Quero teu sorriso, quero a emoção. Quero uma vida muito louca e um paraíso para delirar. Por isso vem cá, me traz um amor. Me diz como foi a maravilha que um dia te fez flutuar. Por isso vem cá, me traz um amor. Me diz como foi a maravilha que um dia te fez flutuar. E os amores são pra quem sabe flutuar, meu bem, meu bem. Quando a gente pensa em namorar, pinta um quarto de azul com flores e sonhos pra enfeitar. E por trás das minhas paixões vejo nuvens e ilusões também, meu bem. Muitas borboletas a voar lá no céu que a gente tem. E hoje quando acordo eu te quero tanto. Quero teu sorriso, quero a emoção. Quero uma vida muito louca e um paraíso para delirar. Por isso vem cá, por isso vem cá. Me traz um amor, me traz um amor. Me diz como foi, me diz como foi que um dia te fez. Tudo vou ensinar agora a vocês. Por isso vem cá, me traz um amor. Me diz como foi. Me diz como foi a maravilha. Quero ouvir o lá de cá cantando comigo. Vem, vem, vem. Por isso vem, me traz um amor. Me diz como foi. Me diz como a maravilha aqui. Tá legal, galera de palmas, todo mundo venha. Por isso vem cá, me traz um amor. Me diz a maravilha que um dia te fez flutuar. E os amores são pra quem sabe flutuar, meu bem, meu bem. Quando a gente pensa em namorar, pinta o quarto de azul com flores e sonhos pra enfeitar. E por trás das minhas paixões vejo nuvens de ilusões também, meu bem. Muitas torletas a voar lá no céu que a gente tem. E hoje quando acordo eu te quero tanto. Quero teu sorriso, quero a emoção. Quero uma vida muito louca e um paraíso. Para dele, joga a mão pra cima e vem. Por isso vem cá, me traz. Me diz como foi, palmas. Me diz a maravilha que um dia te fez flutuar. Por isso vem, me traz um amor. Me diz como foi. Me diz como foi a maravilha que um dia te fez flutuar. Por isso vem cá, oh, me traz um amor. Me diz como foi a maravilha que um dia te fez flutuar. Oh. Você está ouvindo Central da Biografia. Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente muda. E o tempo faz verdade nos teus olhos, deixa ver. Solidão abusa. Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso. Cada segundo. E a vida nos revela cada dia uma nova cena do outro mundo. Se chega, me beija, me olha nos olhos e me diz então, valeu, foi bom, adeus. Joga pra cima! Não vou chorar. Chegou ao fim. Guardei as fotografias, coloquei numa caixa vazia o que restou do amor. Vai! Não vou chorar. Quero ouvir. Foi eterno enquanto durou. Foi sincero o nosso amor. Mas chegou ao fim. Será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente muda. E o tempo faz verdades nos meus olhos, deixa ver. Solidão abusa. Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso. Cada segundo. E a vida nos revela cada dia uma nova cena do outro mundo. Se chega, me beija, me olha nos olhos e me diz então, valeu, foi bom, adeus. Joga pra cima e venha, não vou chorar, diga aí. Foi eterno